Bruno 099, copia? Escuta. Autorizado 360 com fins, APES Zulu 21, decolagem pista 10, direita, Dael, corrijo, Arbor, transição elétrica. 120.85574. Já 360 com fins, já roda de plano, APES Zulu 21, decola 10, Arbor elétrica. 208 é o controle, 5574 transponder. Protegimento correto, chama pronto, puxa sinal. 1099. Azul 2781, nós estamos no centro Recife, na frequência 128.8. Primeiramente, uma boa noite, um bom serviço, 2781. Boa noite, finalmente. Obrigado. Também aqui, Mike, cópia. Atenção, no local, mil pés, corredor Axé, 1208-0133. 0133-208, corredor Axé, também tem confirmando mata? Na mata 4, consegue com a torre 1895, confirma 2 a bola? Atenção, Mike. Gente. Boa noite, 66, sua identificação autorizada a chegada Mares para o nível 050. Na Mares 050, você está pro Edsul, Mares? É a última tenda chegada. Controle, o Azul 2781, teve uma frequência secundária? Pense na frequência 135.3 ou 125.1. 353251, muito obrigado. Siga. Lógico, quando tem risco, vento 080 graus, 2 nós, pode fora do solo. Papá, Romeu, Hotel, Romeu, Golf. Prossegue cruzamento da final da 110, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte livrando o eixo. Botar lá livrando o eixo, Hotel Romeu Golf. Trocou 705, autorizado Galeão, 360. Via Irume, AP November 857, Moço, decola da pista 10, curva à direita, Dael Leda Irume, 120, 8, 5577. 360, Peru, Yamper 900857, Moro. É cola da 10, controle da direita, saída da El, via Beirum, controle 1108, eu estou no ponto 77, é o voo 1705. Cotejamento correto, Champagne. Para pronto, voo 1705. Para posicionamento na 31, 9723. Autorizado, chame táxi. Para táxi 31, acelerando. Salvador, no 0901, pushback também. 01, aguarda, o tráfego do 3 já foi autorizado. Tá agora cruzando o eixo, estamos no 0. Trigo paralela da presente? Afirmo. Caminho controle 120.8, Papa Romeu até Romeu Golf. Chama controle, o Romeu Golf até o retorno. Controle, Papa Romeu, hotel Romeu Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, prosseguimos sobre o voo 510 na escuta permanente. Vai prosseguir na vertical da paralela da presente, escuta permanente, hotel Romeu Golf. Estamos no novembro, aqui marca autorizado o táxi, mostra na interseção para ingresso. Ou não, 968, assina identificação, autorizada a chegada à margem, desce para o nível 050. Autorizado o passo, gol 968. Ingresso, você pode tirar ele próximo, nós vemos aqui, Mike. Essa cabine. 7, liga até o ponto de espera no 0012, é o ajuste, a torre em 118.95, bom. 119, obrigado, obrigado, o táxi é muito caro, não será. 099, coordenem com a equipe de solo após passagem do tom retaguarda, tá ligado? Posição, tá ligado, voo no 099, reportando a taxa. Precisando decolagem no 7, vento 080 graus, 1 nó. Torre Salvador 3197, Monte Esperada 10, Centro da Quebec, pronto para decolagem, boa noite. Precisando ali em decolar no 0, vento 080 graus, 1 nó. Sim, vento calmo, está autorizado ali em decolar fixo no 0, 3197 da TAM. Ambiente Mike decolou ao 13-1208, controle, bom voo. 08, é que mais. Controle de Salvador, boa noite. Tá passando o 90 Yankee Mike, corredor Axé. Corredor Yankee Mike, prossiga no corredor Axé, número 10, confirma o destino. Confirma para o 90 Yankee Mike? Confirma o seu destino? Também Yankee Mike, vai manter, vou visual local para Salvador, para da Barra, corredor Bonfim, apoia e se ordena as próximas direções com controle. Entendi. Controle, boa noite, na 317. 317, boa noite, contato radar, sua para o nível 360, voo Ileda. Ileda, 360. Solo Salvador, voo 099, fora do tá? 1, 2, 4, a bordo, 3, 6, autonomia, alterna, agora. Confirme o alternado? Guarulhos, Serra Brava, Golf Romeo. Ponto espera no 0-1895, 1012, o ajuste é o bom. 1012, ponto espera 1295, ou no 099. Alô, Salvador, boa noite, tá bom, 705, foi de 10 estacionamento, na posição 02. Bono 705, coordena com a equipe de solo, companhia retaguarda, após livrar, tá livre. Coordena com a equipe de solo, companhia na retaguarda, após livrar, tá livre, deu bom, 705. Ronda 68, desce para 2.000 pés, ajuste no 02, autorizada final INS, reporte estabilizado. 2.000, comandante estabilizado. Salvador, boa noite, voo no 099, ponto espera da 10, pronto. Linha cola sem parada? Afirmativo. Linha cola sem parada, vento 060 graus, 3 nós, voo no 099. Linha cola sem parada, 099. Torre Salvador, boa noite, 66, sinal baixado e travado. 266, continua a aproximação, a voz de pista livre. Agora de pista livre, 66. Salvador 50, acione identificação autorizada a chegada MAR, desce para o nível 050. MAR 050, pode baixar aqui. Autorizado, etapa. A 3197, sendo centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251. Um. 99, decolagem 18, no 208, controle, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa noite, 1099. 1099, boa noite, contato radar, vou para o nível 360, sai da água. Entendi, gol 1099, poder vai, Elefa? Faz 2.000, está autorizado, Elefa. Faz 2.000, Elefa, 1099. Para o táxi do gol 705, está com 119 no POB, autonomia de 3,39, alterna Guarulhos. Até o ponto de espera está livre, ajuste 1012, torre em 118.95, ou no 705. 1295 a torre, 1012, está autorizado com 705. Salvador, boa noite, Gol 705, está aproximando com a Cidadão no zero, está pronto. Além mantém pistão no zero, Gol 705. Além mantém pistão no zero, Gol 705. 1866, no solo de 21, direita, 121, 1, no solo. Para a direita, 121, 1, no solo, Gol 866. Estabilizado, Gol 160. Decolagem no zero, vento 060 graus, 3 nós. Decolagem, Gol 705. 14, Gol 866. Contact. Gol 168, continua a aproximação, aguarde pista livre. 168. Com o 168, informa o helicóptero à sua direita, efetuando sobre voo sobre Barra de Inguiz. Não interfere com essa aproximação, estamos tendo 510. Suficiente, gostaria do papi brilho 2, por favor. Deixe, vamos diminuir. Perfeito, obrigado. 1168, precisado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 02 nós. De pouso na pista, 1168. 705, 123, 120, 8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, bom 705, decola, passa 1000. 67 pés, perfil da EL. Volo 705, contato radar, vou para o nível 360, após 2000 pés, vou em direto Leda. Ok, sem restrições ao 360, após 2000 pés, direto Leda, Gol 1705. Volo 099, chame o centro Recife, na sequência 1288, alterne 1353. 288-353, Gol 1099. 3858, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada a sinal ILS, repasse estabilizado. 2002, repasse estabilizado, 3858. No 168 no solo às 25, Libere próxima direita, 1211 no solo. Próxima direita, 1211. 1168, obrigado. Salvador, Gol 1168, boa noite, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Gol 1168. Bacana, até meu pai. Autorizado, mas eu tenho que vai. Grato, autorizado, é pai. Roma 705, sendo centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Centro Recife, 125, obrigado. Go ahead. We are going to be ready within about 10 to 15 minutes. We're requesting oceanic clearance to Weed 4. Requesting clearance to Weed 4. Level 376. Legal, to 512. To Lisboa, front level 370, approved. Departure runway is 10. Left turn. Momo departure, Zilubi transition via Aperuisk 50, then a quarter flight plan. 5573 is Hawk, Salvador approach 120.8. Say again the first part of the message, please, the departure. Momo departure, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition. 1895. Boa noite. mono departure zero transition. Squawk back left 7310 correction 120 decimal 8. Pascal 251. Two seconds is correct. You're clear to push. Cover my right to push. Call you back when ready to push. Thank you. Roger. Baixa e travou, 50. Tem nível de pouso no zero, vento, calmo. Pelo zero, pouso, 50. Romeu Hotel, Romeu Golf da Siga. Encerrando, sobrevoo no Ibuí, retorne mais. Está autorizado para seguir direto para o local de pouso, reporte visual. Autorizado, direto, vai, reportado visual. Dois, dois, cinco, oito, no solo, três, quatro, livre à direita, uno, dois, uno, uno. Uno, uno. Europa 084, Cocky Island, via de my arrival, descent at level 050. Solid Fox 3, Alpha Juliette, portão 02. Alpha Juliette, portão 2, 3, Bandeira Yankee Max 5 retornando para Pouso Salvador. Confirma. Está retornando para Pouso Salvador. Afirma, vai estar realizando toque arremetida. Agora a torre em 1985. Hotel Speak, Mike. Hotel Romeo Golf, chame a torre em 1985. Chama a torre, Hotel Romeo Golf. Golfo, extensão é toque arremetida, cabeceira 97. É parte do farol de Itapuã, November Yankee, Mike. É parte da farol de Itapuã, November Yankee, Mike. Torre, Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, prosseguindo bem, Rimar? Afirmo. Prossegue direto, reporte na curta final, desconhece tráfego reportado no setor. O vento no aeródromo é calmo. Reporte no solo controlado, Romeu, Hotel Romeu Golf. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Vai lá Itapuana, vem BR, Mike. Gente, efetuará circuito padrão da 17. Cruza a cabeceira 35, reporte em direção na perna do vento da 17 para girar a base. Paciente, reporta direção na perna do vento, no... confirma, 17 ou 0? 17, a sua intenção é 17, confere? Afirma, perna do vento da 17, é que mais? noite e até a próxima. Delta 084-10-2006-18102, boa noite, acima de identificação, autorizada a chegada a Mari, você para o nível 050. Desce ao 050 na Mari, 06350. Gerando base, 17, 90, Yank Mike. Gente, a porta final. A porta final, Yank Mike. Final 1-7, Yank Mike. Autorizado, toque arremetido na 7, vento calmo. Autorizado, toque arremetido na 7, Yank Mike. Também é que mais tocou a remeter os 4-4. Lembrando que mais tocou a remeter os 4-4, curva à direita, reporte para gerar base, circuito não padrão. Sente direita, bota a base, é que mais. Corredor 046, boa noite. Guarulhos 360 autorizado. Decolagem na 1-0, curva direita. Subida da El, Leda Motiva. Delta Zulu 1-0 até Taubaté. 5013 transponder, controle 1-0 decima 8. Vamos 096, avô e tape. TAP, grátis, 0-1-0. Sinal 6310, para projetar. Depois, ponte. Para ponte 5-0, anotei o controle 1-2-0-8-1-2-0-4-3. Reportando base 197, 9B, que é Mike? Reporta na final. Reporta na final, e aí que mais? Lembrando que Mike autorizado, tocar remetendo no site, vento calmo. Autorizado, tocar remetendo no site, novembro é que Mike. Lembrando que mais tocou e remeteu os 48, curve à esquerda, reporta para girar a base. Curva à esquerda, reportar girando base, o 9M que mais. A 6310, desça para 2010, ajuste no 012, autorizado na final ILS, reporte estabilizado. 2010, ajuste 2012, reportar estabilizado, 6310. Lembrando que Mike vai prolongar a perna do vento, reportando através da RMA. Vente prolongando, vai reportar através da RMA, e não beber que é mais. Estabilizo de localize, Europa Chile Sol. Europa 084, contact Salvador Tower, sequence 118.95. 118.95, Tower de Europa Chile Sol, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, Tower, boa noite, Europa 084, establishing the localizer, runway 10. Europa 084, heaven sights, clear to land, runway 10, wind is calm. Clear to land, runway 10, Europa 084. Alambre, Yankee Mike, prossegue, final da 97. Final da 97, Yankee Mike. 012, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. 2000, Rono 012, chamará ILS, da pista Rono 0, estabilizado, Rono 096. Two five one two, can you push any track, call for taxi? We have push and start, always a taxi, FPL 2512. Van Brank Mike, evitando reduções autorizadas, toca remeter no 7, o Ganta Cal. Check Mike. Salvador, Oxenar 6310. Oxenar 6310, continue a aproximação. Aguardando pista 10 livre, informa o tráfego na 17, fazendo toque remetida já na curta final da 97. 6310, gente, aguardando pista livre. Brasil 84, on ground at 55, turn right. And contact the ground, 121.21. Alright, back at the right side, at the ground, 121.1. Obrigado, boa noite, Europa. Boa noite. Salvador, ground. Boa noite, Europa, direito fora, back at Europa 084, good evening. Taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Europa 084. Solicita retornar ao corredor Axé, coordenação com controle. Reporta no farol de Itapuã, aguardando coordenação com controle. Reporta no farol de Itapuã, é que bike. Oxenê 6310. O vento é variável com 4 nós, tem livre pouso no zero. Autorizado, pouso não no zero, 63 no zero. LS Gol 1096. Flash final do procedimento, CMI Torre 1895, Gol 1096. 2954, gol 096, boa noite. Boa. Salvador, gol 096, final longa, pista 10. 096, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Agora autorização de pouso, gol 096. We turn off the lights for the landing traffic. Thank you. Yankee Delta, chama só ali no 219. Livra 219, né? 3 na frente. Repete. 3662, ascendente estação, desce uma manter nível 050, na chegada à área, guarde o LS, Exorei, na 3662. Bem-vindo, Mike, prossiga visual, corredor de terra, reporte para o regresso. Visual, terra, passou o regresso, Mike. 3662, poderia voltar? Conforme a tese da GS, agora, 63, com a 0. 2? Poderia voltar? Autorizado. Firmo, e esse ano é o modo idêntico. Abigail 2512, clear to taxi via main apron to India at India World Call Tower on 1-18-9-5. Zona 2000, autorizado ali a 7-6-6-2-0. Before Juliet. Hold position before Juliet, confirm. Receive position before Juliet. Hold position before Juliet, no passes. Portugal 5212, tower 118.95. Zero nove meia no solo 00, livra direita no 211. 211,